860, Arbor 11869. Para a taxa 3297, 205 a bordo, alternando com o fim, 3 horas e 50. Teste na 3897, táxi via pátio, Índia, ponto de espera da 10186 torre. Índia, ponto de espera, 1860-3297. Nova 01869 request. Yes. Request fly direct to Alpha position. Fly heading Alpha intersection. Direct to Alpha 1869. Muito boa noite, 3897, ponto de espera pronto. 3897, autorizado alinhar e manter pista no zero, viu? Manter no zero, 3897. Red LED Índia Papá, no sala 07, libera a direita, via taxi Delta, 121, 1. Via Delta, 121, 121, 1, 121, 9, 121, 1, 121, 1, Juliette Índia Papá. Tem, 121, 1, Juliette Índia Papá, livrando. Papá Romeu, Juliette Índia, Papá, tá autorizado o táxi via Alfa, chame na Juliette. Alfa vai reportar na Juliette, Juliette, Papá. Rola o Oceanero 6259, Manoel. Pushback, estacionamento posição 2. Autorizado, Chantax, 6259. Autorizado, vai chamar, 62. Prossiga. E agora de coordenação com a estrada. Sinal frequência no 260, alterna no 28.8. Bom, Juliette, é pra mim. Solo Salvador, Honolinha 45, sentido da Whisky, Vitória, pronto, bate. Match Gol no 645, está autorizado Vitória, 360, é o nível, via Pesolo 44, decola da 1-0, saída Favo 1, transição Doclo, controle 119, decimal 8, e o transponder 5431. Controle Rota 3297, boa noite. Rota 3897, completa o radar na decolagem, submantendo o nível 320 via saída Favo 1. 3297. Voo número 45, está correto o cotejamento. E aguarde só a coordenação para o 400. Aguardando, graças. Vai. Juliette Índia Papá, continue o táxi via Lima, Mike. E na Quebec, chame a torre 18.6 para cruzar a 1.7. Gente, vai prosseguir pela Lima, após a Mike, na Quebec, 18.60, Juliette, papá. Prossiga. Eu já coordenei com a senhora, acredito que ele já deve estar mandando um fiscal de parte aí prosseguindo pro parte 4. Aguarde. Prossiga, aeronave da América que chamou? Positivo, Saulo. O América na posição 1 da remota, solicitando translado para a posição 9. Autorizado. Reporte para ingressar no pátio principal. Reportarei ingresso no pátio principal, América. Para o 645, é o solo? 645, ok. Inicialmente está autorizado 360, ok? Inicialmente e em função de tráfegos aí no aerovia Pesolo 44. Ok, tranquilo, autorizado então 36, gol 16, batido com grato. Nada. Boa noite, o Juliette em dia para cá, na frequência para o cruzamento. Autorizado, até o Pai 5, eu estou já na frequência livre. Então, autorizado. Fala o Oceanero 6259 para o táxi, são 153 alternando o Galeão, são 4 horas e 50. 7, Oceanero 6259, autorizado o táxi à direita, ponto de espera da 10, 18, meia torre. Autorizado o táxi pela direita, no ponto de espera da 10, torre 1862, 62 pronto. Estacionamento, gol na linha 45, posição 7. 645 está 3897 7 Videjus, informa o tempo. Informa. Autorizado, chame táxi, o 2194. Bruno 966, a unificação via chegada a Bomed 1 no desse, mantém o 050. Ajuste o altímetro 10-12. Para 050 com 10-12. Ou com 966. Poderia voar em TAP ou Duna sem atrapalhar o seu sequenciamento? Pelo 966, vou em TAP, após TAP e Duna. TAP e Duna, obrigado. Saco 9435, 3 horas e 40, Salve Renal Galeão, a bordo 1935. 970, após os desvios, voe a posição pulpável. Chama agora o centro Recife na frequência 1251, alterna 128, decimal 35. Obrigado, boa noite, 3297. A secundária é 128, decimal 35. 2235, obrigado, boa noite. Direita, ponto de espera da 10-18, meia torre. Ponto de espera da 18, meia torre, obrigado. Olá. Controle Salvador, 1-9-9-8-0. 1-9-9-8-0, 62-59, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Xanero 6259, São Vuno. A entrada do pátio. Ok, América, observe a aeronave da Gol, que está taxiando à sua esquerda, pelo pátio. Após a mesma, prossiga para o gate solicitado. Após a passagem do Gol, seguirei e reportarei calçado na posição 9, América. 7. Linha decolar, vento 00 graus, 079. Linda, corda 10, 645. Boa noite, Zulu Novembro 4545, mantém-se no 0. Aliás, mantém. 7, o Eco Zulu Novembro desse mantém a 3.500 pés, a gente entrou no 092, voe CEASA para final da 17. No 2184, do lado 221, chama o controle Salvador 199, decimal 8. 198, boa noite. Boa noite, Gol 1184. Gol 21184, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível 370 via saída Momo, transição Frost. 370 via. Gol no 645, decolagem autorizada, pistão 0, vento 1 a 00 graus, 0,129. Livre decolagem, Bono 645, decolado 223, chama o controle Salvador 119, decimal 8. 098, 645. Controle voo 645. Bono 645, contato radar na decolagem, submanda nível 360, via saída São Bruno. Ok, via para o 360 no 645. Gol no 966, desse mantém a 2.000 pés, ajuste altímetro no 092 e informe estabilizado. Para 2.000 com 1.012, o reportagem estabilizado, 966. Oceaner 6259, poderia voar Mátio? Oceaner 6259, poderia voar Prod Mátiva? Mate o perfil Oceaner 6259 e aguarde. Mate o área do centro. Autoriza voar Kogbu para o gol 284? Autorizado. Gol 21184, voe Kogbu. Obrigado. 284. Oceaner 6259, chama agora o centro Recife na frequência 125.1, alterno 28.35. 251-2835-6259. Gol 2184. Gol 2184, chama agora o centro Recife na frequência 126.85, alterno 25.45. Recife 225-2545, gol 284, obrigado, daqui a pouco. Certo. Oceaner 6259. localizador com a campanista, Gol 966. Pelo 966, passa Duna, completo final, chame torre, na frequência 118, decimal 612. 18,6, obrigado, até daqui a pouco. Gol 966, estabilizado ILS Ray Barista, travado em Campo Vista. Gol 966, autorizado pouso, pista 10, vento 080 graus, 069, QNH 10, 12. Com 1012, livre pouso na 0, gol 966. 251-2835, graças a Deus. Venha no solo aos 33, libera a direita, chame o solo, 121.1. Liberando a direita, solo em, confirma? 121.1. 211, gol no 966. Boa noite, ao gol 1966, livrou. Gol 966, boa noite, está autorizado via Alfa Juliette, 28. Alfa Juliette para o portão? 08. 08, graças. com o Zulu November, desse manter ela no 1500 pés. Desse Zulu November visual com Corado? Negativo, senhor. Agora torre na frequência 118, decimal 612, é com Zulu November. 286, November. 26, com Zulu November. Alfa Tango Eco, Zulu November, QNH 1012. Vento 0900 graus, 5 nós para cheque. Continue a aproximação, reportando através da RMAL, é com Zulu November. Reportando através da RMAL, é com Zulu November. Aguardando o balizador na 08, Bruno 966. Sim, será coordenada. Obrigado. Mal, Eco Zulu November. Papatango Eco Zulu November, autorizado pouso, pista 17, vento 090 graus, 069. Vire pouso, Eco Zulu November. November no solo aos 42, confirme o 4? Gente, autorizado o backbend mesmo no 45, frequência livre estacionar, boa noite. Solo Operador, é o Santos 3484, informação X-Ray, nível 340. Santos 3484, boa noite, autorizado Galeão, nível 340. A escola da pista 1-0, curva à direita, subida São Bruno, transição do ótimo, e upper do 44, seguro, upper November 857, monstro. Responder 5451, controle 119, decimal 8. Força 3-4-4 autorizado, número 3-4-0 para Galeão. Decola pista 1-0, curva à direita, perfil da Sambo 1, transição Sóculo. Aerovia Pesolo 44, seguro, upper November 857, Mosso. Aciona 5-4-5-1, 19-8 ao controle. Correto, simplesmente para pushback, você não é mesmo? Autorizado, chega o táxi. Vou dar um táxi 3-4-4.